estão de volta. Pode ligar PM, o raio cotanha a rota. Não adianta nem blindagem, segurança. Quando trombar os moleques sanguinário cortando garganta. E é real, não é cena, é desse jeito. Te apresento uma de sangue, bem-vindo à capital do medo. Em Fortaleza somente periculosa. Infelizmente o clima é tenso e tem bala atravessando as portas. E nas cadeias ladrão, chicote estrala. Vacilou, é coçocada, é paulada, pedrada na cara. Ou quando voltam ao convívio da sociedade, discriminado, ninguém dá oportunidade. E na quebrada pivetada de cima na área, sangue no olho, viciado e meter bala. Facção é pesada, bandido linha de frente. Apologia do gueto e atitude consciente. PSJ comando 085 representa nas favelas, no crime, nos presídios, dos palcos de sangue. No rap é nós que tá com edição, grande estádio, Fortaleza ao Paraná. PSJ comando 085 representa nas favelas, no crime, nos presídios, dos palcos de sangue. No rap é nós que tá com edição, grande estádio, Fortaleza ao Paraná. É nós que tá tiozão loucão, pesado na contenção, com os irmãos do Paraná fazendo a conexão. Ladrão se deparando com os problemas muito parecido. Ambos as perfeições interrompidas, tiro ré. Saudado um doisão que sobrevive meia guerra, coleciona cicatriz, caminha no rastro da tragédia. No vale obscuro, da sombra da morte, tem PM invadindo o barraco, descarregando o povo pobre, injetando ódio nos moleque que não aguenta mais. Ser todo dia tratado como marginais, fora o descaso na falta de educação, que resulta em bala atravessando o seu coração. O movimento é intenso nas bocas dos irmão, tão de cima pra defender a área. Então pare e raciocina antes do caixão lacrar. Conexão grande estádio, Fortaleza ao Paraná. PSJ comando 085 representa nas favelas, no crime, nos presídios, dos palcos de sangue. No rap é nós que tá conexão, grande estádio, Fortaleza ao Paraná. PSJ comando 085 representa nas favelas, no crime, nos presídios, dos palcos de sangue. No rap é nós que tá conexão, grande estádio, Fortaleza ao Paraná. Fortaleza ao Paraná, só vejo sangue dos moleque novo, audacioso, no jogo do olho por olho. Só tem coragem nas veias, o sangue de Lampião e o coração seguidor da pena de Talião. Que se vê na TV, aqui é somente o sonho. Como que se financia um carro de 200 contas? Entre as contas pra pagar e os corre pra se manter. Que cê acha que vai ser alimentação ou lazer? Você vê, por isso os moleque vai de BT pra catar a puta de Louis Vuitton, Audi TT. E quadra de quadrada no centro sem falha, mete um ladrão por quase nada, por migalha racha. E o rap que só na rua é apologia, Jão, que só tentou evitar o próximo sangue no chão. Tarde demais pra retroceder as falhas, quando a cadeia vira na rebelião, o chicote estrala. A mídia impôs o que eu devo ter, vou buscar. Enquanto não morro, mato você. No tudo ou nada, sempre prevalece o nada. Que quando se engatilha a arma, bala que dispara, mata. Comando 085 representa nas favelas, no crime, nos presídios, dos palcos de sangue. No rap é nós que tá conexão, grande estádio, Fortaleza ao Paraná. PSJ comando 085 representa nas favelas, no crime, nos presídios, dos palcos de sangue. No rap é nós que tá conexão, grande estádio, Fortaleza ao Paraná.